KCO 96.2. conspiration. Track.

Electro Live, Chris Space. But you better not kill the bird. 6.2. captured the beauty of today. Forever and ever, life's now and never. Forever never comes around. Forever and ever, life's now and never. Forever's gonna slow you down. You'll never see me again. Oh, is dark and the moon is the only light we'll see. We'll be right back. music.

connaître ma douleur. Et bien malgré toi, en tout cas, je le pense, tu dépenses le bonheur. ya. Spitting out lyrics, homie, I'll wet ya. I came to get down, I came to get down. Jump up and get down. Sunshine.

Chris Space on the radio RKNCL 96.2. control the airways, control the mind. Control the airways, control the mind. One. Main Street, I'm shook one, shook one. Ain't even close, son. We just shook one. For every crime I break, it's lived by the light. Bye. les derniers pour ce soir. Je donne rendez-vous mardi prochain, même lieu, même heure, pour un set plus tech house, je pense. D'ici là, portez-vous bien. Sortez couverts. Ciao. Electro Live. Chris Space. Mix Live. On Radio Arkansas 96.2. As contas públicas passaram de um excedente de 1.167 milhões de euros para um déficit de quase 260 milhões. No entender do Governo, a forte degradação do saldo orçamental entre janeiro e março deste ano resulta de decisões e compromissos do anterior Executivo. A síntese de execução orçamental revela também que a receita fiscal caiu quase 1% até março. O Governo aponta os pagamentos do IRC e a prorrogação do pagamento de IVA como principais fatores para a queda ligeira da receita fiscal. Pedro Sousa Carvalho, comentador de Economia da Antena 1, refere como principal causa o aumento da despesa pública, mas também a passagem do fundo de